sem ligar pra você. Eu me escondo de todas as formas. Gostoso.

Bahia. É a onda do momento. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Esse orgulho bobo ainda vai nos matar. Cabeça a mil, não consigo pensar. Encontrei um vídeo no celular, você a se declarar. Diz meu amor, pra sempre vou te amar. Ali,

sozinho penso em você. Sozinho, pensando em alguém, esse alguém é você, baby. Eu faço tanta coisa, às vezes até te beijo no meu pensamento. Fico esperando a noite passar. Amanhã te encontrar de novo. Sou da equipe quebra-mesa. Tô curtindo no DAF saudade. E com o DJ Anderson tocando nosso som. Às vezes até te beijo no meu pensamento. Na, na, na, na, na, na. Sozinho penso em você. Sucesso! Quando estou sozinho, pensando em alguém, esse alguém é você, baby. Eu faço tanta coisa, às vezes até te beijo no meu pensamento. Vibrações positivas e a energia agora vão tomar conta da sua noite. O Super Brasilândia. Um sucesso absoluto de todos os tempos. O reconhecimento é nosso.

que você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quer que eu te ame, ainda quer que eu te ame. Brasilândia, Alhambeque da Saudade. DJ Bruno, Saudade. Brasilândia. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua já viveu. Você mais do que ninguém me conhece, sabe que eu vivo por você. Acontece que tem gente que não consegue ver ninguém feliz, ver maldade em tudo, coisa de gente infeliz. A ver você acredita. Deixa o povo falar, deixa o povo dizer, cabe a nós acreditar. Sei que a minha verdade, você, deixa o povo inventar. Você tá me afastando de você. É bobeira acreditar. Tô feliz por estar. Deixa o povo falar. Deixa o povo dizer. Cabe a nós acreditar. Sei que a minha verdade é você. Deixa o povo inventar. Você tá me afastando de você. É bobeira acreditar. Tô feliz por estar com você. Brasilândia, o Cariambeque da Saudade. Keila Lima, Keila Lima. Deixa, não pensa no que os outros vão falar. Nosso tempo na vida é tão curto pra gente se preocupar. Eu amo você. Para pra pensar em tudo que a gente já viveu. Você mais do que ninguém me conhece, sabe que eu vivo por você. Pensa que tem gente que não consegue ver ninguém feliz. Super Brasilândia, é o Cariambeque da Saudade. São tantas emoções aqui no Cariambeque. Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me amam.

pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Perceber, eu viverei em paz.